Decola da 17, curva à esquerda, 19.8 é o controle, 18.6 a torre, e o transponder é o 0151. Tem outro sem tráfego, direção leste no táxi. Alfa Victor Juliette, chame a torre para o acionamento 18.6, o ajuste é padrão, bom voo, até a volta. Tá no pátio 4? Ciente. O Alfa Victor Juliette está ali, chamar a torre para o acionamento aqui. Malmeia. Tô em 198 decimal 6, o Índia November Alfa. Solo 434, solo agora 35, direita 21 decimal 9, solo livrar, bom voo. Pessoal, bem-vindo. Direita 219, a livrar, tem uma olhada. Oi, o Índia November Alpha está na rotatória visual com o campo. Gente, ponto 3 milhas fora, atualizando o interceptar sinal no 7, se possível, agilize base. No November Alpha, reporte final 3 milhas. Ok, reportará na final da 7 em November Alpha. Final de 3 milhas. Autorizado para o portão 05. Alpha Kilo, parte 3, posição 05, no bate 3, parte. Papa Papa, Charlie Tango Papá, só instante cópia para Carajás, tá no pátio 5? Ok, ciente, só um instante cópia, só um minuto. Solo Salvador, tá 3179, portão meio pronto para o estacionamento. Portão 612, tá autorizado, tá 3179, Chantax. Chamada para o táxi, autorizado por estacionamento, 3179. E Mike é com o Vitor pronto para o táxi. O Vitor autorizado táxi, reporte para ingresso no 117. Portará para ingresso, Mike é com o Vitor. Salvador, bom dia, rumba 19. Controle Salvador, bom dia, rumba 19. Controle Salvador, bom dia, rumba 19. Está autorizado Carajás, nível 380, via Upper Zulu 9, até a posição Zulu, após DCT, destino. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa, November India, Delta, Sierra Alpha, Nidissa. 19.8 é o controle e o transponder é o 5451, Tango Papá. De Bosch, para chegada Bosch, rumba 19. Solicita se possível detonação radar para ELS X-Ray. O rumo 19 vai na prova de Bonf, para a chegada Bonf, a Star Bonf vai te levar até o ELS. No pátio 3 e chame pronto pro táxi. Eu já tenho o POV? Alfa-Romeo, Oscar-Romeo 6225. 6225, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1013. Entendeu? Para 4.000 pés, 1013, 6225. Sou 4136, desça para 2.013, livre LS. Confirmando, 9136, 2.013 o ajuste, azul 9136. Confirma, livre LS X-Ray, forte estabilizado. Suportará, 9136. November 651, Juliette Alfa, prossiga. Aguarde para iniciar o táxi, Júlio, aguarde. Sim, deu a convite para a porta, ela é de ponto 17. Chegada Mari, desça ao 050. Chegada Mari, nível 050, voo 921. Infelizmente não é possível, comandante, está um pouco cedo ainda, temos aí 1h20 ainda para o horário da UBT. O seu plano chega 30 minutos antes, mais ou menos 30 minutos, 20 minutos antes da UBT. Seria mais ou menos aí, daqui a 1 hora, seu plano estaria chegando aqui. E se eu mantiver a escuta, eu chamo o senhor já para a cota, uns 20 minutos antes, é o máximo que eu posso fazer aqui. E assim que o mesmo passar e livrar a taxiway, aí você prossegue até o ponto de espera. Para o 050. Romba 19, desça ao 060. 060, obrigado. Nove e quarenta, Zulu, o horário. Aproveita assim que o 150 liberar, autorizado decolagem, 050 Golf 4. Quando aí a gente pode até fazer alguma coisa aí pro senhor. Passa a CHG com a IS, modificando a UBT aí, antecipando, e aguarde o processamento do plano. No 922 é o número 3 na aproximação, reduz para 2309. 2309, gol 922. Cautela. Alfa Yankee Hotel, azul, tá no pátio 3. Prossegue o reboque para qual gate? Pro gate de número 8. Fiat, prossiga o reboque pelo pátio 3 e chame para ingressar no principal. Positivo, Alfa Yankee Hotel Ciente, obrigado. Prova Salvador, Copilta 3179. Negativo. Positivo, senhor, pronto para o táxi, autonomia 4 horas e 15, alterno Galeão com 179 a bordo. Ok, o 3179, eu sigo o táxi em frente, pátio, Juliette, Alfa. E no ponto espera dá um 0186, torre, o ajuste é padrão, tá 3179, boa viagem. Positivo, táxi via parte 3, Juliette Alfa, ponto esperando 1-0, chama torre 186-1013, está 3179, boa. Controle, muito bom dia, Papa Romeo, mais que a corrida. Autorizado ingresso, porte a LED de pronto na cabeceira, Romeu, até Oscar. Aí que é convite o meu pé, direto Manati, informe 20ª milha. Formará 20ª milha, mais que a corrida. 9136 estabilizado, visual com a pista. Já estabilizado visual, 9136. Torre no 9, decimal 6, bom dia. 18.6, até já. Torre Salvador, bom dia, azul 9136, 2 milhas e 7. Sim, curta aproximação azul, já avistado. Prossegue na aproximação, 9136. Salvador, bom dia, o T3179, se aproximando do ponto zero, visual com tráfego na final, pronto para... Decola de imediato, TAN? Positivo, decola de imediato, T3179. Condições de ingressar via Tiago, à direita e já alinhar e decolar? Afirmativo, TAN. 070 graus com minha dúvida autorizada. 0607 graus, o T3179 autorizado na zero. Certo, mantém a posição Romeu até Oscar. Mantém a posição Romeu até Oscar. 23, sente da informação Juliette. 2223, identifique, chegada bom, desça ao 070. Identificou para o 070, passaria do 2223. 1-0-1-3, o vento 0-7-0 graus, com meia dúzia. O Tom já iniciou a decolagem, tem pouso livre, 1-0. Livre pouso no 0, 9136. Você? Tô ciente, alto de Juliette, ciente. Escuta 225, desça para 2000 pés, 1013, livre LS. Para 2013, livre LS, 6225. 119, desça para 4000 pés, 1013. 4000 pés, 1013, 119. 6225, pode apurar a Duna? Confirme? 6225, pode apurar a Duna? Tem condições de interceptar por meios próprios? Eu tenho. Autorizado. Autorizado, Duna, 6225, intercepta por meios próprios. Controle Salvador, bom dia, até 3179. 3179, submantenha 320, saída da EL, vigilância. Saída da EL, saída 320, até 3179. 9136, solas 47, direita, 129, só livrar. 209, obrigado. Solo azul 9136, livrou na sua escuta. Azul 9136, táxi autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3, Portão 9. Alfa, Kilo, Pátio 3, Portão 9, azul 9136. Solo, bom dia, Papa Romeu, Whisky Serra Charlie. Whisky Serra Charlie, bom dia, tá no Pátio 3? Afirmativo, senhor. Ok, tá pronto pra cópia, cara, já? Pronto. Ciente, tá autorizado, Carajás 430, é o nível, via Peso Lu 9, até a posição Cockney, após UP Zulu 43 até a posição Koji e após DCT Carajás, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa, November India Delta, Serra Alfa, Nidissa. Controle 198, transponda 5453. 2000, pés com 13922. Cockney, Upper Zulu 43, Koji, direto. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa, 1198 controle, 5453 no transponder. Correto, esse Serra Charlie, está livre de acionamento e chame para o táxi. Esse Serra Charlie, chamando para o táxi. Gente, o Charlie Tango Papá, observe a aeronave da Azul que está ingressando agora no pátio 3, é o 190. Após, inicie o táxi em direção ao terminal de passageiros pelo o presente pátio e chame para ingresso no pátio principal, ok? Pena 0263, mantendo meio sem pé. Ok, agora voltou para 0243. Vou ter que checar o equipamento aqui, porque está acionado 0263, não sei porque está mudando para 0243. Ok, estou acionado, estou recebendo 0243, cheque a transporte. Salvador, está 3663, bom dia. 3663, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça ao 070. Bom, 0725 no localize. 6325, 12 no 86. 18 no 922, livre LS X-Ray, foco estabilizado, reduz para 189. Tem redução, livre LS, bom 922. Pátio Salvador, muito bom dia, mais um suíte. Fundo 9, desça para 4, 1000 pés, 1013. 38. 4 mil pés, fundo 9. Nosso controle, já recebe o transponder com a metade do negativo, ainda recebo 0243. Comando pouso em Guarulhos, às 12. Zulu. 6225. Charlie Tango Papá, observando o azul, sua frente, ingresse na Taxi Juliette após Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, o ajuste é padrão, boa viagem. Mike, é com Vitor, frequência livre até a volta. O azul, Alfa Yankee Hotel, informe o término do reboque, muito obrigado e um bom dia. Comente, azul Alfa Yankee Hotel, bom dia. Meteórica, agora recebo 0273. Ok, eu tô no transponder aqui, 0273. Quando eu coloco 0263, aparece por cima aí o 0243. Ok, mantenha 0273 então, Romero Oscar. Ok, mantenha 0273 no transponder, Romero Oscar. D2223, desça ao 060. 060, 2283. 922, estabilizar o visual com a pista? Do localizador, visual com a pista, 922. Ciente, chame Torre, 18 nesse momento, é um bom dia. 86, obrigado. Manobras ali, mantém aguardando a liberação da pista. M6225, solo 54, libera a pista de imediato, direita 121 décimo 9, solo livrar, bem-vindo. 219, obrigado, acho que é 6225. 060, parceiro 2223. Sente, mantenha 060, 2223. Manterá, 2223. 50 graus com 62, a pista liberada, autorizado a iniciar. Whisky Sierra Charlie, observe um Fokker da Oceané, pintura Avianca, que vai ingressar agora no pátio 3. Aguarde um minutinho para início do pátio, ok? Afirmativo, está aguardando o Whisky Sierra Charlie, confirmando, o senhor está com 11 a bordo, com 5 de autonomia e alterna Macapá. Qual alternada? Marabá, senhor, desculpa. Ok, Sierra Bravo, Mike Bravo, o indicativo? Minutinho só, confirmante. Positivo, citando o desvio à direita, pro A245 por 80 milhas, 3179. Ciente, livre desvio, chame Recife, 125, 1 Moderno 3325. Atendendo Recife, 125, 1 3325, 3179. Roberto Oscar, corredor Bonfim ainda mantendo mil pés. Corredor Bonfim mantendo mil pés, Roberto Oscar. Bravo, Mike Alves, ok, obrigado. E após o poker da Oceané, que já está ingressando agora no pátio, siga o mesmo pelo presente pátio e chame para ingressar no principal. Após o poker, segue o mesmo e informa ingressando no principal, etc. Favor, Xané 6225. Prossiga. Eu estou com a PU inoperante e o pessoal de apoio não conseguir ar-condicionado. Eu vou ter que manter o motor 1 funcionando, ok? Sem problema, comandante. Pode prosseguir para o portão 01 e informarei aqui ao fiscal de pátio. Eu agradeço aí, muito obrigado pela gentileza. Romba 19, atende tráfego em posição de 12 horas, 5 milhas, mesmo rumo, cruzando 050 em descida para 2 mil pés, vai Embraer 145. Então, fala agora, 57, direita, Luiz, 19, solo livrar, bem-vindo. Fecha, atende tráfego. Confirma para o 1922? Isso, 122, 19, livrar, voo 1922. Bem-vindo. 1219. Confirme. 160, 160. Ok, tem condições de aumentar a velocidade um pouco para manter a prioridade número 2. Afirmativo. Realmente para 180 nós, o rombo 19. 180, rombo 9. Aguarde para o principal. De Alfa, pro Pátio 3, Center, 922. Whisky Sierra Charlie, ingresse agora na Juliette, primeira à direita. Após Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 18-6 e o ajuste é padrão. Boa viagem. Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 18-6. Acelerando 2223, atente tráfego Papa Alfa 28, está passando agora através da posição Duna, sua posição de 11 horas 5 milhas a 1000 pés não irá interferir na sua aproximação. Sente, tem notiquete, eu passaria do 2223. Tá livre, pode prosseguir na segunda à direita e ponto de cara 18,6. Bono 9, desça para 2.000 pés, 1.013. 2.000 pés, 1.013. Passaria 2223, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Livre o X-Ray, reportagem estabilizado. 3, autorizado, portão 612. Livre o Pátio 3, portão 612, o 922. Torre, boa tarde. Papa Romeo, Stan Charlie, mantendo ponto 0 no 0. Pousada na decolar, 0 por graus, contra nós, por interonave. Obrigado, senhor. Ali decola o Stan Charlie. Charlie Tango, Papa, chame Recife, frequência 12685. 2685, Recife, boa tarde. Entrou o lock, o 2223. 2223, torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, bom dia, passaria do 2223. Rombo 19, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Informe estabilizado, Rombo 19. Passaria enquanto a aproximação, chamada pista livre, reportação externa. Portaria externa, baixar travar, 2223. Oxané 6312, meto para sequenciamento esquerda para 360, limite localizador. Esquerda 360, limite ao lock, 6312. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000, ajuste 1.013, serra 3, 663. Sobre Salvador, 6312, está atingindo 050, prossegue descida. Sente, ainda mantém 050, barra de para descida, achando 6312, reduza para 1809, é o número 4 na aproximação. Reduzindo, 1809, 6312. Está autorizado o pouso, passaria 2223, está passando externo, baixar travar. Romeu Whisky Sierra Charlie, decolado agora 02, controle 698, bom voo. 698, bom dia. Está 3663, copiou? Siga, reduzindo ao 3663. Paciente, irá seguir com o número 3, era nada que o precede, é um bandeirante da Conselho. 3.063. Xanã 6312, desça para 4.000 pés, ajuste 1.013. 4.000 com 1.013, 6312. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo e Sierra Charlie, saída Momo, cruzando 3 para 430. Papa Romeo e